tá bravo, o solo voltando? O senhor deveria ingressar no pátio 3, pátio da aviação geral. Tem condições de retornar? Afirmativo, faça o backtrack curvando à esquerda. Após ingresso no pátio 3, o pátio geral, que fica à direita. Para ingresso. Portão 4 autorizado, pushback, acionar, chama o táxi. Siga Gol no 042. Boa noite, 56, chamou pro push, confirma. O som do chamado? Ativo, Oscar Papa Brava. É esse pátio à sua direita. Esse pátio à sua direita, onde ele corta o terminal de carga da F-Aero. Porém, o senhor deverá estacionar bem no final do pátio. Deverá visualizar o sinalizador lá no início do pátio. Posição 1 do pátio 3. Boa noite, 56. Está na escuta do solo? Tudo autorizado para o feedback, essa na chave táxi. todo, 67, ação em identificação, mantendo nível de 190 na escuta do controle. Módulo 856, do portão 4 para o pushback, acionamento. Fulano 5, me autorizar, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, bom 856. Confirme o gol que chamou para cópia? Número 3, autorizado para Brasília, nível 360. Guilherme Fornos, Luno 7, na cauda pista 10, saída Arbora, após Arbora Eleva. Controle 120, décima 8, transponda 5501. Intensidade 1 na nossa transmissão, faça check rádio, confirmando 5501 no transponder. Correto, no meio no 3, continua recebendo com intensidade 1, chame para pushback acionamento. Zona 042, decolada 3, 0320, controle em 120, decimal 8, convulso. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Valeu, 042, a gol. Zona 042, contato ratado, número 360 após 2000, direto Leda. Ok, 360, 2000 agora, pronto, Leda, agradecido. 5-3, bom voo. 0-2-95-1-8-5-6, obrigado, boa noite. Fala, Salvador, boa noite, trip 9991, no autorização, Campinas. Boa noite, 9991, prepara a guarda de copa. Qual que prepara, essa aí, da qual? Ah, é, após o Leda e após o Leda Bridge, interceptará de forma do Luna 6. Ok, grato. Salvador, boa noite, 1856. Quanto espera, dono zero, pronto. Boa noite, 56. Autorizado ANN, decolar dono zero, vento no 20 graus e no 29. Autorizado ANN, decolar dono zero, 1856. A sua identificação na chegada da Mari, dessa via, 2000 pés, ajuste o 9013. Via, padrão, 3258. São 3850. Oito, cinco, meia, decolada, os três, cinco, transfere controle em 120, décima, oito, bom voo. 08, bom, 856, boa noite. Ali, Salvador, boa noite, bom, 856, decolando, seis, quatro. Gol no 856, contato radar, subindo para o 390 na saída Puca. A Puca, para o 390, bom, 856. Pronto, copy. Autorizado Campinas, nível 360, decolou da pista 10, saída da El, lida após lida bridge. Em bridge intercepta a reforma do segundo meio e saiu conforme plano. Controle 120, décima 8, transponda 5477. Então, 3 360 para Campinas, decola da 10, saída da El, pós da El, Lira, pós Lira, Bridge, intercepta Zulu, 16, pós, tomou a rota do curso. 208, controle, 5477, transporte. Trip 9991 confirmando, é da El, após da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, após Leda, Bridge, para interceptar uniforme Zulu, 16. Então da El, Leda, Leda, Bridge. Correto, 9991, deixa eu parar para chamar o estacionamento. Vai, chama. Salvador, boa noite. Bom, 1-8-8, informação ativa, autorização para Guarulhos. Boa noite, boa noite, 85. Para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pista 10, saída da El, Lida, após Lida, Bridge. Em Bridge, interceptando informe Lula, nem sai conforme plano. Controle no 20-8, transponda 5506. Para Guarulhos. Correto, 985, chama para o pushback acionar. Gol 1856, chama em Recife, ano 2685, alternativa no 25.45. 1285, 2545, 1856. Obrigado, boa noite. Boa. Autorizado em LS, é que tem reporte localizador. Estaremos civilizados na 38 do... Salvador, trip 9991, no portão 8 para puxa acionamento. Você me chamou para o pushback? O trip 9991, certo? Tá livre, noite, chame táxi, trip 9991. Chama para táxi, noite, 9991. Bruno 398, muito boa noite, na chegada Mária, sua identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1093, vou direto Duna. Bruno Duna, descendo para 2008. Localizador visual com a pista, tá 3258. Francisco, Biscoito, Torre, 1 decimal 95. 295, boa noite, tá 3258. Igualmente, bom pulo. Gordo, 67 ao controle. Agora chame o centro Recife no 2685, alternativa 125, decimal 45. Voador, boa noite, é o TAN 3858, estabilizado no zero, baixado e travado. 3858, avistado, livre pouso, fica na zero, vento 1, tá. Na 0 graus e no 2 nós. Autorizado, pouso no zero, tá 3258. Chamou o pushback? É o 1-2-5-1-9. 9, agora alguns instantes, assim que o Embraer da trip liberar a retaguarda, eu lhe autorizo aqui, aguarde só alguns instantes. Táxi 3991, tá com 120 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando Ribeirão Preto. Pessoas a bordo? 120. Bate principal após Índia e Alfa, ponto esperando torre 18, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, bom voo, boa noite. Bate Índia e Alfa, 1013 a 20, no ponto de espera 1895, Antônio, obrigado, boa noite. Seu solo é 50, libera a direita, chama o solo em 121, decimal 9. 129, tá, 3. 858. Salvador, gol, vou no meio ou no 13, para acionamento na posição posterior precisante. Vai só um minuto para iniciar, agora mesmo. Vai, seu para o gol, meio ou 13. Boa noite, 85, portão 9, tá livre, chame táxi. Boa noite, 85. Boa pista, tá 3858. 3858, via Alfa, reporte na cidade de Juliette, para ingresso. Alfa, reporte na cidade de Juliette, tá 3858. Solo, copia o gol no 613. Firma, aguarde autorização, gol no 613. Guarda. Salvador, gol no 6. Quanto de idade você está na parte de construção? Está pronto o acionamento e pushback? Acionamento na posição e posteriormente pushback. Afirmativo, então apenas acione aguardando autorização para o pushback, gol número 3. Oito, ingressa Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 03, 85. Estou em Salvador, boa noite, 9991, na Alfa. 9991, autorizado a alinhar, decolar, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 102. Alinha. Decola da 10 pela Charlie ou pela Bravo? Pode ser pela Charlie. Pela Charlie, então. Obrigado. Para o táxi de Bono 8, 8, 5, 5, 1, 9, 4 a bordo, com 3 horas e 50, alternando o Galeão. 194 a bordo? Afirmo. Bate o principal após Índia e Alfa, ponte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10 no 3, bom voo, boa noite. Gol 1885. Táxi de Bate principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18, 95, voo 1885. O Boeing da companhia liberar a retaguarda, após o mesmo, tá livre, chame táxi, gol no menu 3. Após a companhia não autorizar, toma táxi, boa. Salvador, o trip 9991 pode chamar o controle. Gentileza, decolada 55, 120, décima 8, bom voo. Grato, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, trip 9991. Trip 9991, contato radar, subindo para o 360, após 2000, voo direto Leda. Após 2000, direto Leda, tá totalmente visado o setor, já não pode voar direto Leda, tá presente? Após 2000, tá autorizado. Então, só após 2000, então. Boa noite, boa noite. Boa noite, João 85, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 1, 00 graus, 129. Ali decola, pistão 10, vô Controle Salvador, trip 9991. Liga 9991. Senhora, poderia coordenar com o centro a gente voar direto o bridge para diminuir o nosso atraso, que já não é muito pequeno mais? Sim, queremos coordenar com o centro desse. Muito obrigado. 9991, tá autorizado para bridge pelo centro. Bridge, muito obrigado. 9991. Avistado, vou no 398. Vou no 398, vai completar a aproximação e chamar a torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Passamos aqui 500 pés, 182. 9, transfere controle em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1885. Oi. Não, negativo, a gente tá na escuta, passando agora, tá 1,5 mm externo, na final da 10 da pista. Gente, reporte baixado travado no 398, boa noite. Boa noite, onde está baixado o trabalho? Pistão livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, gol no 398. Obrigado, na proa de Dael, 8-5. 613 para o táxi com 1675 a bordo. 3 horas e 53 ao terra de Cuiabá. Vem pessoal a bordo? 1176. 7, segunda direita via Índia Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, a última de padrão no 0, no 3, deu uma boa e boa noite. Índia Alfa, 29, padrão, boa noite. E 5218 vai etap position. 5218 direct to etap. A 3662 autorizado de LS TEC, reporte localizador. Autorizado procedimento, 3662. Felipe 9991, chame Recife, 1251. Recife 251, muito obrigado, ótima noite. 9991. Amém. Pessoal, aluno 21-19. Direito 219, gol 398. Golf está no Papa Golf, está autorizado para Ilhéus 065, está disponível. Cola da 17 com curva à direita, ingressando no corredor axé. Vai manter 1000 pés até o final da barra, liberação do controle. E acionando o transponder 0263. O controle em 120, decimal 8. A torre 118, decimal 95. O açúcar apagou. Prossegui na Golf 677, prossegue direto aqui, eu acho que é o Golf. E no Pat 5, confirme pessoas a bordo. Para a torre 1-8-95, para acionamento táxi, decolagem, acho que é o Golf. O último do padrão no 0, no 3, bom voo e boa noite. Falo Gol 398, livro a pista. Boa noite, pousou, livrou, gol no 398, táxi via Alfa, pois Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, posição 5, 193, 180. O 1885, chame Recife, 1251. 1251, obrigado, né? Six zero two zero five zero three three five two one eight. 5218 102 2013 1013 our report. Romeo 13 ao 06, 1208, boa viagem. Confirma Golo 6 ao 13. Ao 06, 128, boa viagem. É boa. Gol no 613, decola, passa 1910 na Abra Elefa. Gol no 613, contato radar, subindo para o 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, boa. Na 3662 estabilizado. Afirma. Corre o anuário decimal 95. Torre, boa noite, 3662, vai passar o externo, baixar a trava. .662, pouso autorizado, 120 graus, 12 nós, 1013. Livre pouso 3662, 9013. Gol 16113, autorizado para Elefa na presente. Prode Elefa, gol 16113. Colégio de Aviação, Insight 3518. Controle de Salvador, muito boa noite. Eu passarei do 2224 com a Papa. 3224, na chega da Mare. O ideal, desça para o 050. O ideal para o 050, na Mare, 2224. Tá nem mais. Do 2224, foi Duna na presente. Direto Duna, obrigado. 62 aos 11, direita 1219. 19, quem é que sobe a informação? Você recebeu no passeio na esquerda 3 luzes vermelhas e 2 no lado direito. O aeronave mantendo o glide. Clear to land on 10 degrees, 1 for north, 2 and 8, 1013. Clear to land, landing again, 0 and 5, 2 and 8. 2, boa noite, táxi e Alfa e Juliette, portão 0, 1. Alfa e Juliette, portão 0, 1, 3, 6, 6, 2. Paulo 3662. Passa uma informação para a torre após o pouso, que com a aeronave no glide, o partir da esquerda tinha a indicação de 3 luzes vermelhas e da direita apenas 2. Não sei se ele copiou a informação. Dá para informação do número 2, vai ser repassada essa informação aqui, grata. Confirmando 3662 para o 01, correto? Afirmo, 01. O 1613 chama Recife no 268, corrigindo 1288, alternativa 260. 5218 on the ground at 15 and right and call ground 129. 129 and 5218. Ali do 224 desça para 2000, ajuste 1013. 2000, 1013, 2224. JP 5218, approved taxi by Alpha after taxi Juliet to apron number 3, the position will be 04. Alpha after Juliet, apron number 3, 10-04, 5218. JP 5218, could you confirm me if on the final, on the short final, the puppy lights completely on? 6210, On left 3, red, 1 white, and on right, 2 red, 2 white. Papagolf 106, chama controle no 208. Ponto 208. Olha, Oscar, Papagolf. Papagolf mantendo o número PS no corredor certo. Golf. Propagou se deseja manter um corredor até o direto de Léo. Tem condições de voar direto de Léo? A gente voa direto de Léo e assim que possível estimado para o ponto. Estimado em Léo, em mais 43 minutos, está livre de subir para o 065? Oscar, Papagolf, 1234, 4321, prazer falar, meu cordial, ascensão livre, capitão. Obrigado, um abraço aí, feliz 2013. Alô, Bruno, pra você também.